nosso amor é sem resposta. O que sinto em meu coração é tão forte. Só deve ser paixão ou delírios do meu coração. Deixe-me aceitar seu jeito.